Como assim, até hoje, aquela nossa viagem a Porto Alegre, eu tenho duas coisas atravessadas na garganta. É não ter podido falar sobre a música do Isócrates e o teu violão. Porque ele não veio de forma nenhuma, né? Fizeram aquele show na hora do jantar e até hoje não aceitei vir aqui. A gente fica tão longe de não ter podido fazer uma referência especial ao teu violão. Tu toca aí o que tu quiser. Temos aqui o... aquela musiquinha do seu Isócrates. Um poema de amor? Não. Terra querida, né? Terra querida é a canção da minha saudade. Minha terra tranquila, né? Ah, essa é terra querida. Pois é. É, terra querida. Solar isso, o violão. Amor, você me diz uma coisa, eu tenho uma impressão de que o Tapajós, o Basim, ele já chegou assim ao ponto máximo do... Não. Ainda tem o que aprender, tu acha, né? Tem que aprender. É? Essa é uma opinião interessante. Porque, olha, eu sei que o forte do Basim é clássico. Mas tu sabe, nesse recital que eu ouvi aqui no Tropicão um dia desse, não tinha a gravação de alguma coisa? Acho que o número que mais me impressionou ali, parece assim, brincadeira, as palavras de uma foi o atirei para o gato. Sabe por quê? Você consegue transformar uma cantiga de roda como aquela de primeira e segunda, sabe? No verdadeiro clássico. Puxa, rapaz. Mas olha, agora essa tua opinião para mim é decisiva. Quer dizer que sabe o que que... Ele ainda continua a estudar bastante. É, sabe o que que é, seu... Doutor, só em pescaria, compadre, eu sou apenas vermelho. Acaba com isso que sabe eu decidi estar fazendo gozação. Assim, é que depois que o camarada chega a um ponto, como o Sebastião chegou, é que uma vantagem que eu acho dele é que ele sabe escolher o repertório dele. Sabe? Varia bastante. Varia bastante. Porque, olha, depois que o camarada chega ao ponto que ele chegou, aí, cada um parte para um estilo, sabe? Assim. Por exemplo, tem muita coisa, ele, daqui do resto da vida dele, embora mesmo que ele quisesse estudar tudo o que tem, mas ele não conseguiria, né?